nuevo candidato, Papa Sia. 49, cruzo ao nível 110, chame o centro Recife, frequência 128-18, altera 1-3-3-2-5, gol no 649. 1-2-8-8 no 3-3-2-5, gol no 649. 3-1-5-5. Filho Papa Vitor, acione identificação. Filho Papa Vitor. Salvador, o Papa Papa com o Papa Sierra tem a intenção de pousar na 107. Autorizaria uma decoração para nos deixar na próxima rotatória para um alinhamento para a 107, Papa Sierra. E foi com curva pela esquerda, proa 110. A 4 milhas. Localizador, passarei 2231. 2231, chame a torre, no 8.6. Atento para o ILS sem o glide e a cabeceira deslocada no 1.200 metros. 2231, obrigado, papai. Passei a copiou? Positivo, estamos mantendo a proa 110. Baixando para 2.000, Papa Sierra. Negativo. Boa tarde, conselheiro 2233. Continua a aproximação, pista 10, atende que os primeiros 1.200 metros da pista estão impraticáveis. Vento em Salvador agora 130 graus com 8 nós. Cheque trem, pouso autorizado. Trem baixo travado, está atento às limitações da pista. 3155 está em condição de decolagem imediata. Não vai dar que a aeronave decolou 17 agora, que vai curvar à esquerda e vai vir para pra... para o eixo de decolagem da 10. Sim. Bilhete ao controle. Condições de voar na proa 130 em condições visuais. Sim. Antena 130 em forma visual com a rotatória. Sente, aguarde transferência. Guardando por sete da 4-4-4, não é isso? Estou vendo a aeronave agora. Tem condições de decolar com proa norte na minha escuta aqui e ingressar direto com proa de buraquinho sem interferir com o som da pista 10? Está livre então. Vento de 140 graus com 8 nós até o Limatango. O passarito da informação à sua esquerda tem um helicóptero decolando, mas não vai interferir com a sua aproximação. Sim, a gente vai ficar atento ao mesmo, 2-2-3-0. De Salvador é o Papa Papa, é com o Papa Serra, está mantendo a proa 120, mantendo 2.000, solicita continuar descendo. Mudança de regras para pouso visual na 17, Papa Serra. É, Papa Serra, ajuste altímetro 1011, vento de 140 graus com 7 nós, autorizado a descida, aproximação direta, reporte final curta da 17, com cheque de trem. Papa Sierra, informará a condição de trem quando alinhado, Papa Sierra. O Antônio Matando está fora do solo, pro buraquinho. Tá, estou visual com o seu tráfego, Antônio Matando, mantém a ascensão a 500 pés, ajuste 1011, pro de buraquinho, para interceptar a linha do litoral e chamando o controle agora em 199.35, bom voo. Pro de buraquinho, 500 pés, 1935, Antônio Matando. Estou 355, estou ciente do tráfego, é o próximo para decolagem. Por enquanto mantenha-se na Taxi Delta, vamos guardar a aeronave de um Charlie 402 que decolou aqui, cruzar o eixo da gente aqui para alinhar e decolar. Ciente, 3155. Torre, Papatango, Alfa Vita Juliette, na rotatória. Alfa Vita Juliette, desça para 1.500 pés, ajuste 1012, vento de 130 graus com 8 nós, número 2 para pouso na pista 17. Número 1 agora aproximadamente a 13 milhas e meia da final da pista 17, da visual com tráfego. Afirmativo, senhor. Mantendo 1.500, 0.2. Mantém a separação com tráfego, então Alfa do Juliette já pode final de 3 milhas. Então, conforme 15 milhas fora. Separar 15 milhas fora, tarde, matando. Controle 1.9935 agora, Juliette, Tango e Lula. Enrolou. Ah, tô certo, então mantém a separação e prossiga com o número 2, Alfa Vida Juliette. 2, 3, 1. decolado, passando a sua escuta com rola à esquerda para interceptar Conde. Gente, oi na proa de Conde, ó, Juliette Tango Zulu. Conde, Juliette Tango Zulu. Aguarde 140 Vitória da Conquista. Se possível, condenar 160, senhor. 160, senhor. Fala, comandante. Boa tarde, Papa Romeu, vai com o meu voo. Para autorização de tráfego, nível 40 para São Paulo. Sim, meu matrícula. O Papa Romeu vai com o meu voo. Horário da UBT? É Teta 3155. Tá difícil, hein? A aeronave não cruzou o campo ainda aqui, não posso decolar essa aeronave, porque tá passando no 030 aqui, bem no eixo da pista ainda. Certo. Enfim, 1288, alterna 13325, azul 4085. 4065, correção. Vira coordenar mais plano 240 para barreiras? 240 barreiras, aguarde, passarei 2231, número 2 para cópia. Toma do ground, go 1785, requesting for second start up gate number 5. 1785, clear to start and push gate 05, report ready for taxi. We're gonna report ready for taxi, go 1785. Vitor Juliette, pouso autorizado, pistão no 7, vento de 130 graus, 8 nós. Livre pouso no 7, Alfa Vitor Juliette. O Papa Romeu Mike é o meu Golf, confirmando o nível para São Paulo? Nível 430, vai para Golf. Encontra-se no pátio 3? Pátio da aeroporto. Aero está, então decola da 17. Afirma. Sua decolagem agora está autorizada da pista 10, vento de 130 graus, 8 nós. tive contato com o radar na decolagem, vigilância por hoje daí, ó. Livre back track e ao livrar a pista da pista livre. Vitais 380 Campinas? Sim, mas. Chat 383, guarde aí na escuta. Foram on board, we have 93 Endurance 0350 and Alternative Airport Campinas. Mantendo uma centena, graças a sua terminal, te mando vertical Salvador 1913, posição Coral 1933, Alfa Tentar. Então acione identificação. Mantenha uma centena, vou inicialmente na Polo de Salvador, pego a pena. Inicialmente na Polo de Salvador, Alfa Tentar. Clear to taxi via Juliet Alpha and taxi Bravo. And there, call tower 118, decimal 60. And doing 8101 to go 1785. 1785, taxi until taxi A Delta, on holding point. Taxi A Delta, call Salvador Tower on 118.6. No charge, taxi A Delta, call tower 118.6, go 1785. Inicialmente vai manter o autorizador da rotatória da presente, o meu Tango Fox. Descanso livre para coordenação e forte para o regresso, até o Lima Tango. Tango controle. Tango controle. Hold short run, taxi Delta, requesting not line up. Go 1785. Mantém taxi Delta. Mantém hold short taxi Delta, go 1785. 255, 19 milhas sul de Salvador, cruza nível 110, chama centro Recife, ano 288, alterna 13325. 288-3325-3155. Autorizado Vitória da Conquista nível 160, decola da pista 10, saída Gole, Eval, após DCT, primeira curva à direita, controle 119.35, o transponder 5032. 5CN da Quebec, descendo 100, voando a Lagoinha. E se for desviar à direita para evitar uma formação próxima à Lagoinha, 15 milhas. Autorizado no 755, a sua identificação permanece sob vigilância. Certo. Então eu estou dando desvio, vigilância, descendo 100, voando 75. A 2 mil pés, explodidora, autorizado LS, 1.012 altímetros, Papa Vita. Primeira, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda na saída Momo Vatap, o controle 119.35, acione 5102. Seu glide, cabeça deslocada, pois você circula com a torre e pousa na pista 17, ok? Red chama quando pronto na remota no quadro. Separar pronto. 2, 2, 3, 1. Papá Romeu, Mike Romeu, Golf, pronto, cópia. Papá Romeu, pronto, cópia. Nível 430, via Upper Whisky 58, até Poços de Caldas após DCT. Decola da pista 17, saída Gole, transição Gonza, primeira curva à direita. Controle 119.35, acione o código 5121. 1785, Chalet Tower. Go ahead. Your format and the runway 10 and authority outstation. Okay, can we take off from the Delta? Se você recorda a pista inteira, pode, entendeu? Agora a Bonifória acabou de liberar a pista pra gente. Se não, está livre ingresso de decolagem, venta de 130 graus, 10 nós. Roger, go 1785, you're gonna take off from the Delta. Go 1785. Line it up. OB, autonomia alternativa. Bom, vai por favor, 4 a bordo, altera mesmo 4 horas e meia, e altera a oferta São José. E alternada qual aeródromo? Serra Brava, Serra Juliette. Gente. G35, quanto cópia? TAM 3835, autorizado Campinas, nível 380. Via Upper Whisky 58, decola da pista 10. Saída Gole, transição Gonza, primeira curva à direita, controle 119.35, o transponder 5125, TAM 3835. 380 aprovado Campinas, via Upper Whisky 58. Depois, decola da 10, Gole Gonza, curva à direita, 1935. Controle 5125, transponder, TAM 3835, portão 9. TAM 3835, cotejamento correto, confirme, já está pronto? Negativo, já vai chamar, obrigado. Ciente. Controle Salvador, boa tarde, voo 925, sem contato com o centro, está cruzando 170 para o 110 na proa de Alagoinha. Identificação, vou na proa de Lagoinha, ajuste no zero, correção, desce até o nível 080, no 8, correção, 925. Afirmativo, desce 880, o 925. A intenção após Peloia, Serra Vitor 367 para o GPS da 10. Gente. Obrigado. Levando o Golf Bomba 755, descendo 100. 55, desce até o 040, ajuste 1012. Vai executar o GPS também? Afirmativo, solicita o GPS da 10, se possível. Pô, exposição pelo 366. É, exposição pelo ou 366, ou pode voar o 366, tá presente? Após exposição pelo 366, ao autorizando. Gente, então aponto que ele vai voar o 366, o gol 1755, descendo ao 040. Final departure, good evening, go 1785. Climb to flight level 360, with you. Passarei 2231. Muito obrigado. Flight level 360. Dial departure. Dial departure to up to flight level 360, go 1785. Voador, voo 1075. 075, prossiga. Autorizado até nível 150, passando 180. Cliente desce, mantém nível 050 via chegada Mari, no 755. 050 pela Mari, 1075. Para a mão. Para a mão. Passou externa pela Pavarreta, passou. Torre 786. Salvador, boa tarde, está a 500, transfere e estação 69. Eu para Pavito, torre 186. Coisa de dois tráficos, a pista 17 no momento, certo? Não vai ter como circular para 17 da presente, vai ter que arremeter e ingressar aqui no circuito de tráfego da pista 17 para pousar com o número 3, confirme. Via chegada Mari, descida para o 060, 9500. 060, está confirmada a interdição, está ocorrendo? Segundo a formação da torre, a pista está operando só com os primeiros 90 metros interditados. Muito obrigado. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga. Controle Salvador, 510, condições visuais, ajuda permanente de controle, central de pouso na Ondina. Tomara visual para o local de pouso. Ingresso no corredor Axé via portão Itapuã, informe visual com Ondina no corredor Axé, Guardião 02. Formará visual na Ondina, corredor Axé, Guardião 02. Quebec Serra, curva direita na prova rotatória, agora de transferência aqui do Quebec Serra. É. Autorizado, reposto táxi. Está na táxi. 2, 2, 3. 15 metros. Descente no 925, desce a nível 040, ciente de desvios. 925. 925, 40. Ventos de 120 graus, 10 nós. Papa Vitor, seu solo foi a 0300 direita, 1219. Fala, como é que é? 14130, clica aqui, que é. Tá. 3226. 286, desculpa. Ah, tá. Aquilo como é que é? 0, bom, no 755. 755, descida para 2500 pés, altímetro 1012. Está autorizado o procedimento da renave, forma passando 366. Agora passando 366, desce a 2500, 1012, ajuste, bom, 755. Na final de 17, ele pode chegar de 2 milhas, esquina que é Quebec Serra. Passar na final de 2 milhas, Serra. Brasília em pushback, no pátio 1 no setor sul. Passarei 2231 Neo Solo voltando. Prossiga. Controle restringe a sua partida até o nível 090 até 20 milhas. Ele vai manter o 90 até 20 milhas afastadas. O 2231 está aproximado. Correto. Informe os dados. O TJ23 está com 4 horas de autonomia alternando Brasília. Alternando? Brasília. Gente, táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai chamar a torre em 118.6. Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, 118.6. Muito obrigado. O ajuste é 1012. Ah, para uma base da 10 ou foi assim mesmo ou quer ficar em espera aguardando a verificação? Vamos encurtar para a base da 10. Tem condições de agilizar o tráfego aí, por gentileza, doutor? Eu tô com um voo também chegando aí, já pra não atrasar o seu tráfego. Tem condições? Sem problema, vamos seguir direto aí. Os urubus estão atacando uma cobra na pista, viu? Os urubus estão na pista, é isso, né? Sim. Tá, já entramos no gráfico inferno aqui. Muito obrigado, eles vão frequência livre. Romeu Tango Fox. Então pelo Quebec Serra o gol tá um pouco longe, tá 5 minutos de externo mais ou menos. Pode encurtar a base para 10, só tá os menos 90 metros impraticáveis. Ajuste M12, vento de 120 graus com 8 nós. Recife, 1288, alterno 3325 no 785. 5489 na escuta? Na escuta, senhor. 35489, controle restringe sua partida até o nível 090, até 20 milhas de Salvador. 35489. Nível 090 até 20 milhas de Salvador. 35489. Rodou o gol 075, possibilidade do RNAVE da 110, senhor? 1075? Positivo, 075. RNAVE da 1-0 autorizado, após ETAP 366. Após ETAP 366, 1075. 1075 após ETAP, voa na cruz do 366, descida para 2500 pés, ajuste 1-0-1-2. Após ETAP 2500, 1012, foi do Serra Vito 366, gente. O time informa que a pista opera com os primeiros 90 metros impraticáveis. O 1075. Gente, primeiro 90 está em prática, vamos 075. 1755, chame a torre 118 decimal meia, 1755. 26 vou chamar 1755 da Globo. Então, devido ao urubus sobre a pista 17, então vai aguardar a vestidura do infraero para dar a pista ok pra gente aqui. Ah, tá ok então, tá aguardando. Só errou no 755. Bona 755, reporte sim, relaxado travado. Primeiros 90 metros da pista 10 estão impraticáveis. Certo, primeiros 90 metros impraticáveis. Já está abaixado travado. É reportar o Serra Vitor 372. 396, sua identificação desse via, chegada Mari para o nível 050, no 396. Via, chegada Mari, como 396. Livrar direita 1219. Serra. Permanece sob vigilância, no 396. Desculpe, contato radar no limite da terminal, descendo para o 050 via, no 396. Me copiou? Afetar o que o Quebec Serra livrou na Eco? Ah, táxi lento via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. 367 então. Obrigado. O 075, velocidade indicada. O 075 está com 220 agora, 1075. Cliente. 396, copiou o controle?